CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 16 de março de 2013. Está começando o CBN Foz Esportes. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 26 graus. Vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Cataratas Futsal perde na estreia da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Hoje à noite, no Costa Cavalcante, é a vez do Foz Futsal estrear contra o Ivaí. Yacht Clube Lago de Itaipu recebe uma etapa da Maratona Aquática e é o segundo ano consecutivo que acontece em Foz do Iguaçu. Chuva adia treino classificatório do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a etapa de abertura da temporada 2013. E ainda, meninos do Lago compõem metade das vagas da seleção brasileira de canoagem, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações dos esportes para você, começando com a Maratona Aquática, que pelo segundo ano consecutivo, Foz do Iguaçu recebe uma etapa do Circuito Nacional de Maratonas Aquáticas, promovida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e também pela Federação Paranaense de Desportos Aquáticos. A prova principal, a nacional, tem 10 quilômetros. E estou aqui nos estúdios da CBN hoje com a presença da presidente da Federação Paranaense de Desportos Aquáticos, a Mirlen Lemos Conrado. Mirlen, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Agradeço o convite de estar aqui novamente com vocês e falando de uma coisa que a gente gosta muito, que é os desportos aquáticos. Como é que estão os preparativos aí para essa etapa? Que esse ano, você me contava aí, não vai ser na prainha, vai ser no Yacht Clube Lago de Itaipu, que é lá perto também, né? É, a gente conseguiu o apoio do ICLE, né? E uma coisa importante para os nossos atletas, né? Essa de estar fazendo lá dentro do ICLE uma visão diferente. E os atletas vão ficar bem mais confortáveis lá dentro. A diretoria não hesitou nem um pouco. Deu total apoio para a gente nesse evento e a gente está aí numa expectativa muito boa, sendo o segundo ano, né? A confederação realmente confiou no nosso trabalho, né? Dentro da federação, e a gente espera, né? Já vai ficar no nosso calendário. Todos os anos Foz do Iguaçu vai receber uma prova dessa, com probabilidade ainda, ontem conversando com o nosso árbitro geral, que está aí, o Ricardo Rato, que é também árbitro da FINA, da gente, de repente, solicitar que a gente tem toda a chance de fazer uma maratona aqui mundial, né? Uma etapa do mundial. Então, a gente vai, durante esses 4 anos de gestão, que a gente acabou de assumir agora, dia 23, a gente vai tentar para trazer esse mundial para Foz do Iguaçu, que a gente já está numa tríplice fronteira, e a Argentina é um dos países assim que tem um trabalho bem forte dentro da maratona. Então, acho que tem tudo isso para a gente. Vai ser um trabalho árduo, mas acho que a gente vai conseguir. E a gente fica contente pela participação. Nós estamos com 60 atletas nessa prova de 10 quilômetros, e trazendo aí os nomes, né, de renome nacional e internacional. Então, a gente está aí repetindo novamente a Ana Marcela, apoiando o evento na participação. Ela que é hoje a primeira do ranking mundial, então a gente fica feliz. A equipe dela, que é do SESI, acredito que é a maior equipe com número de participantes, né? Eles vêm com um grupo forte aí nadando. E nós temos o Alan do Carmo, que é um baiano, que ele hoje é o segundo do ranking mundial. Então, acho que sim, só a presença deles já faz com que o evento já se tenha um brilho diferente. E você me dizia também que nesse começo de ano as etapas nacionais estão ocorrendo, a etapa nacional está ocorrendo na região sul por conta do clima, né? Aqui em Foz do Iguaçu, no verão, costuma fazer muito calor, né? E amanhã certamente não deve ser diferente, apesar que estamos começando a entrar no outono, está começando a amenizar um pouco esse clima, né? Nós já tivemos a primeira etapa, a abertura foi em Itapes, no Rio Grande do Sul. em fevereiro. Depois, na sequência, nós tivemos em Porto Belo, em Santa Catarina, e nós aqui com a terceira etapa. Apesar que a gente fica falando de frio, clima, mas pela regra da Federação Internacional, a água ela pode estar a 16 graus, o que eu acho muito fria, né? Mas é pela regra e no máximo 29. Então, assim, nossa temperatura aí, ontem a gente foi lá, fez uma medição, ela está girando em torno de 26, 27 graus. Super agradável para o pessoal que vai nadar. Então, não vai ter problema algum aí na realização da prova. Hoje tem uma reunião técnica às 6 horas no Hotel Bela Itália, largada amanhã a partir das 8h30. Isso, nessa sessão técnica a gente passa todo, faz um relato, né, de como vai ser a prova, definindo, mostrando para os técnicos e atletas, e a questão da arbitragem, a organização toda do evento. E amanhã, às 8h15, é a abertura oficial, e às 8h30 a primeira largada. E além da prova dos 10 quilômetros, nós fazemos em paralelo a prova de 2 quilômetros, que ela é a nossa etapa, a primeira etapa do nosso circuito estadual. E nós temos a prova de 500 metros, que é para os nossos iniciantes, que as crianças a partir de 9 anos já estão nadando também. Então já é o início, né, mostrando para eles da possibilidade, e a gente tem que aproveitar esse lago maravilhoso que a gente tem aqui. Público que quiser acompanhar essa etapa da maratona aquática, será permitido? Como é que vai ser? O ICLI, ele tem um diferencial pela identificação, tá? Então, os pais e familiares já desse pessoal que já está inscrito, eles estão passando, já passaram para a federação, né, uma lista com seus nomes e RG, mas se tiver alguém interessado, aí pode ligar para a gente, ou se não, na entrada do ICLI mesmo, nós vamos ter o nosso pessoal da arbitragem lá para identificação, então a pessoa não vai ficar de fora para assistir, não. Acho importante, né, a gente... que o público realmente reconheça isso e que mais pessoas venham a participar também. Telefone de contato, você falou para ligar? 9955-9237. Mirley, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. E só destacar aqui, né, os apoiadores da Maratona Aquática, Itaipu, Lojas Leves, Família Maran, Grasmil Gráfica São Miguel, Lomar Turismo, Correios, e é uma prova realizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e pela Federação de Desportos Aquáticos do Paraná. Mirley, obrigado pela entrevista, um bom dia para você e boa maratona amanhã. Agradeço e conto com vocês lá amanhã. Certamente estaremos lá. E na última quinta-feira, o professor de Educação Física, Almir Grum, recebeu o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu em uma solenidade realizada na Câmara de Vereadores. Ele espera que esse reconhecimento possa abrir o caminho para futuras homenagens a outros profissionais da área. Ah, claro que a gente pensa, abrimos o caminho, agora esperamos que os nossos vereadores comecem a ver que nós temos professores profissionais com condições de receber o título iguais só que a gente recebe, né? E temos tantos professores que já passaram em nossa cidade. Claro que é um processo, né? Em 99 anos, 66 pessoas já receberam o título, né? Eu sou o número 67. Claro, é uma caminhada na FIEP, nos congressos, nos prêmios de destaque esportivo de Foz, e pelos 29 anos ministrando aula em nossa cidade, atualmente no Colégio Barão do Rio Branco e no Colégio Almirante Tamandaré, e todos os anos com 200 a 300 alunos. É, portanto, Almir Grum, que será o entrevistado de hoje do CBN Entrevista, a partir das 10h20 da manhã com o Guilherme Wojtkowski. Vamos falar agora de futsal. Ontem, a equipe do Foz Cataratas Futsal estreou na Série Ouro do Campeonato Paranaense, mas não teve um bom resultado. Diante da torcida, perdeu para o Campo Mourão por 4-2. Inúmeras oportunidades foram criadas, mas ao mesmo tempo perdidas, como relata o técnico Luciano Santos. O time do Camorão já está há 30 dias treinando e você vê que eles já estão um pouquinho mais encaixados que o nosso. Só que o nosso time também mostrou que tem qualidade, nosso time é bom, todo quem viu quem veio torcer aqui viu que a gente perdeu muito gol, mas isso é o quê? Treinamento. Cada dia que passa, você tem que treinar finalizações, tem que treinar contra-ataques, tem que treinar marcação, e foi o que faltou. A gente roubou 15 bolas completas no contra-ataque e perdemos 15 gols. Fizemos 2 gols, com bola trabalhada, mas essa semana agora nem vai ter tempo para treinar também, vamos fazer mais 2, porque já tem que ir lá para Guarapuava, mas acredito aí que logo na terceira, quarta partida, nosso time já vai estar mais entrosado, vai estar bem no campeonato. Um dos destaques da equipe iguaçuense, apesar da derrota, foi o atleta de 19 anos, Romarinho, que veio de Recife, Pernambuco. Luciano Santos fez elogios a ele. Você vai ver que ele não erra, dificilmente ele erra. Passe, ele é um menino muito inteligente. Você vê que ele é juvenil, só que você não parece juvenil, sabe? Então é um menino que foi, pra mim, o destaque dessa partida, assim. E mais uma vez, eu acho que a gente não merecia ter perdido o jogo, não. Pelo menos sair daqui com um empate. Romarinho falou a respeito dos erros que acabaram culminando em gols. A gente treina muito finalização, pô. A gente tá. Esses poucos dias que a gente treina muito finalização. Chegou no jogo, a gente pecamos muito na finalização. E aí veio a consequência, né? A gente errando lá na frente e levamos atrás. Romarinho falou sobre os aplausos da torcida que fez aí. A torcida aplaudiu ele na sua primeira partida no ginásio Costa Cavalcante. Ele falou sobre isso. A torcida, a gente sabe que a torcida aqui apoia bastante e graças a Deus eu fiz uma belíssima partida e pude contar com o apoio da torcida. Tá aí, portanto, o atleta Romarinho a respeito aí do jogo de ontem, onde o Foz Cataratas Futsal perdeu para o Campo Mourão pelo placar de 4-2. O Foz Cataratas volta a treinar no domingo às 10 da manhã e na terça-feira enfrenta o Guarapuava fora de casa. E hoje à noite, às 8h30, no Costa Cavalcante, é a vez do Foz Futsal estrear diante do Ivaí. As duas equipes que subiram da Série Prata do ano passado se enfrentando nessa primeira rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Agora são 10 horas e 15 minutos, hora de falarmos de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. A chuva atrapalhou a definição do treino classificatório do Grande Prêmio da Austrália, etapa de abertura da temporada 2013 da Fórmula 1. Os pilotos conseguiram apenas realizar a primeira parte do treino, chamada de Q1. As outras duas restantes serão disputadas neste sábado, às 9 horas da noite, horário do Brasil, 11 da manhã de domingo, em Melbourne, na Austrália. A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, às 3 horas da madrugada, com transmissão aqui pela rádio CBN. Nessa primeira parte, o piloto que ficou em primeiro foi Nico Rosberg, mas não dá para considerar muito esse tempo, né? 1:43.380 por conta da chuva. Teve muitas derrapagens, rodadas, batidas, inclusive Felipe Massa, único brasileiro do grid esse ano, bateu também, mas ele conseguiu se classificar para a etapa seguinte com a sexta posição. Fernando Alonso, seu companheiro da Ferrari, foi o segundo colocado. O atual campeão Sebastian Vettel ficou apenas na sétima posição. E hoje, a partir das 9 horas, o Q2 e, na sequência, o Q3, se assim as condições climáticas permitirem. A corrida, às 3 horas, com transmissão daqui da CBN. Vamos falar agora a respeito de uma notícia boa para Foz do Iguaçu, já que metade das vagas da seleção brasileira de canoagem slalom, montada com vistas para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, está ocupada por atletas do Instituto Meninos do Lago, que está mudando a vida de jovens e crianças de famílias de baixa renda aqui de Foz do Iguaçu. Dos 16 atletas da equipe permanente de canoagem slalom, 8 são vinculados ao projeto Meninos do Lago, que mantém o projeto social e desportivo em parceria com a Itaipu Binacional e também com a Federação Paranaense de Canoagem, além da Confederação Brasileira de Canoagem. Com a convocação, os jovens passam a ter aporte financeiro, o dobro do valor que ganham hoje com o Bolsa Atleta, e ficam concentrados no centro de treinamento em Foz do Iguaçu. No local criado com o suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, eles vão conviver com atletas como Ana Sátila, 16ª colocada nos Jogos Olímpicos em Londres, em 2012. A jovem integra a seleção que treina no canal Itaipu, construído dentro da usina hidrelétrica. Está aí uma boa notícia para os jovens atletas aqui de Foz do Iguaçu da canoagem. Com essa boa notícia, nós vamos chegando ao final do CBN Foz Esportes deste sábado, agradecendo a audiência. Você fica na sequência aqui na programação da CBN Foz com o CBN Entrevista, ainda falando de esportes, já que será com o professor de Educação Física Almir Adolfo Brum, o novo cidadão honorário de Foz do Iguaçu, ele que é da cidade de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, onde nasceram os goleiros Derley e Taffarel. Derley jogou no Grêmio, Taffarel que se consagrou na equipe do Internacional. Às 11 horas tem o CBN Turismo, nós voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Um bom final de semana, tchau! CBN Esportes.